ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Expressões da Lusofonia, aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web. Hoje é domingo, estamos no dia 21 de agosto de 2011 e é dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. Um espaço em que temos habitualmente as 5 notícias mais importantes da semana, e hoje não será a exceção. Vamos ter aqui também grandes músicas para ouvir. As notícias serão lá mais para adiante, mas por agora vamos ficar aqui com grandes músicas. A primeira parte do nosso Expressões da Lusofonia deste domingo será composta de música africana. Vamos começar, por exemplo, com os míticos do Ouro Negro, que nos trazem Vou Levar-te Comigo. Para ouvir também a música de Dani Silva, o tema Lua, Minha Testemunha, Banan com Solidão, e também é uma morna muito bonita, sem dúvida, e também a música Vida de Gossi, mais uma das músicas com muita energia que nos é trazida, e que espero sinceramente que goste. São quatro músicas que, enfim, que nos transportam àquilo que já foi a África, enquanto, portanto, enquanto uma, digamos, uma série de colónias portuguesas. Enfim, nós não vamos andar apenas por aí, nós vamos passar por aí, mas não vamos ficar por aí, porque há muito para descobrir de África, mesmo depois, portanto, de 1974. Eu estou a falar da África, naturalmente da África portuguesa. São então estes os quatro nomes que vamos ouvir para abrir esta edição de hoje dos Expressões da Lusofonia. Recordo, porque já falei aqui muito, do Ouro Negro com Vou Levar-te Comigo, ainda Dani Silva com Lua, Minha Testemunha, Banan com Solidão e os Tubarões com Vida de Gossi. São as quatro primeiras desta edição de hoje dos Expressões da Lusofonia. A janela vem cantar comigo. Os homens fizeram um acordo final: acabar com a fome, acabar com a guerra, viver em amor. Vou levar-te comigo, vou levar-te comigo. Companheiro do fato rasgado, não estendas a mão, foge do passado. Que os homens fizeram um acordo final: acabar com a miséria, acabar com a guerra, viver em amor. Levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, meu irmão, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, meu irmão, vou levar-te comigo. Vozinha, poetas, pastores, estudantes, ministros, rameiras, doutores. Os homens fizeram um acordo final: acabar com a fome, acabar com teu. Lembro que até imaginava, longe de bom, que não tem sofrido. Pergunta a lua no céu, lua minha companheira de solidão. Lua vagabunda de espaço, da conchete do minha vida, minhas desventuras. Eu que te contava, minha creteu, tudo que me tem sofrido, na ausência e na distância. Oh, até pensa, minha creteu. Lembro que até imaginar, longe de bom, tem sofrido. Pergunta a lua no céu, lua minha companheira de solidão. Lua vagabunda de espaço, aconchete de minha vida, minhas desventuras. Eu que te contava, me acreteu, tudo que me tem sofrido, na ausência e na distância. Mundo, vou ter rolado comigo no jogo de cabra cega, senta por seguir. Cada volta que mundo dá, eu tá trazendo um dor que tá te clamando pra Deus. Mundo, vou ter rolado comigo num jogo de cabra cega, senta por seguir. Ah, é da volta que mundo dá, eu tá trazendo um dor que tá te amando pra Deus. Canal 2 da Antena Web. minha vida acabou de ser razão. Minha vida acabou de ter mais fim. Sempre um desejar amor de alguém mais que mereci. Tão conformado minha solidão. O jeito tá sofrendo um pouco nesse mundo, mas meu já passa sofrimento. Intenso desejo, sem esperança. Minha vida acabou de ser risão. Minha vida acabou de ter mais fim. Sempre um desejar amor de alguém mais que mereci. Tão conformado na solidão. Do jeito tá sofrendo um pouco nesse mundo, mas meu já passa sofrimento. Não tem só desejo, sem esperança. Esse alguém que tá esperando, que mata bem da minha felicidade. Parti pra longe, sem chão seguir, sem chão sem direção. Mani, nem que namora minha boninha, um tá esperasse o último beijo, que é pra poder partir feliz. Esse alguém que tá esperando, que mata bem da minha felicidade. Partir pra longe, sem chão sem rumo, sem chão sem direção. Mani, nem que namora da minha agonia, um tá esperar seu último beijo, que é pra poder partir feliz. Mas sim, sempre um desejar amor de alguém mais que mereci. Tão conformado minha solidão. Do jeito tá sofrendo um pouco nesse mundo, mas meu já passa sofrimento. Não tem só desejo, sem esperança. Esse alguém que tá esperando, mata bem da minha felicidade. Parti pra longe, sem chão sem rumo, sem chão sem direção. Mano, ninguém namora minha agonia. Não tá esperando seu último beijo, que é pra poder partir feliz. Esse alguém tá esperando, que mata bem da minha felicidade. Parti pra longe, sem chão sem rumo, sem chão sem direção. Mami, nem que namora minha agonia, tá esperando seu último beijo, que é pra poder partir feliz. Thank you. ouvir Tirito Curupicha. Vejo na choca dessa Marianne, galo canta um jovem caminho. Es vida de goce vira mariado, ouvir Tirito Curupicha. Vejo na choca dessa Marianne, galo canta um jovem caminho. Que de elefante cansa com o sidente, filho cabra caçalta rocha, ponte ganga zanha pela, osso quebrado, corpo magrado. Quem que tem cabeça, cata foi chapéu, quem que tem dinheiro, cata casa tchau, que esse negócio esse que é feito. Quem que tem cabeça, cata foi chapéu, quem que tem dinheiro, cata casa tchau, que esse negócio esse que é feito. Es vida de goce, vida mariado, um firfirizo curupicha. Duelho na chão, cabeça mariado, galo canta um jovem caminho. Es vida de goce, vida mariado, um firfirizo curupicha. Duelho na chão, cabeça mariado, galo canta um jovem caminho. Que de elefante cansa com o sidente, filho cabra caçata rocha, ponte ganga zanha pela, osso quebrado, corpo magrado. Quem que tem cabeça, cata foi chapéu, quem que tem dinheiro, cata casta tchau, que esse miragoste siga feito. Quem que tem cabeça, cata foi chapéu, quem que tem dinheiro, cata casta tchau, que esse miragoste siga feito. Elefante cansa com sedente, filho cabra caçalta rocha, ponte ganga zanha pela, osso quebrado, corpo magrado. Quem que tem cabeça, cata foi chapéu, quem que tem dinheiro, cata casta tchau, que esse vida gosta esse que é feito. Quem que tem cabeça, cata foi chapéu, quem que tem dinheiro, cata casta tchau, que esse vira gosta esse que é feito. Um dos destaques da edição de hoje do Expressões da Lusofonia será, inevitavelmente, algumas notícias que vão chegando até nós sobre a CPLP, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Mais daqui a pouco vou trazer então algumas notícias que envolvem esta comunidade, que neste caso engloba 7 países, Portugal, Brasil... Aliás, engloba 8 países, não estou em erro, Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Tem outros membros observadores e também Timor, bem parecia que estaria aqui a escapar-me algum, e também Timor-Leste. São, portanto, 8 os países que integram esta CPLP. Mais daqui a pouco vamos falar sobre ela. Para já, vamos ficar com Saudade, a música que ficou mais popularizada por César Évora, que também vai cantar daqui a pouco, mas para já recordamos a voz de Bonga. Ora, César Évora que nos traz a Partida, mais uma das suas deliciosas mornas. Para ouvir também Recorda Passado, a música de Susana, o álbum Tofó de 2009. Ainda para ouvir também Minha Farra, a música de Patrícia Faria. São estas as próximas quatro músicas que vamos ouvir. Daqui a pouco chegam as notícias aos Expressões da Lusofonia. Pues camino long, es camino para Santo Tomé. Quem mostra pues camino long, quem mostra pues camino long, es camino para Santo Tomé. Soldado, soldado, soldado, desinha terra de Cabo Verde. Soldado, soldado, soldado, desce a terra de Cabo Verde. Se vou escrever, tá escrever, se vou esquecer, tá esquecer, até dia e não voltar. Se vou escrever, tá escrever, se vou esquecer, tá esquecer, até dia que não voltar. Soldado, soldado, soldado, desci minha terra de Cabo Verde. Soldado, soldado, soldado, desce minha terra de Cabo Verde. Se vou escrever, tá escrever, se vou esquecer, tá esquecer, tá esquecer, pode dia que não voltar. Se vou escrever, tá escrever, se vou esquecer, tá esquecer, tá esquecer, pode dia que não voltar. Soldado, soldado, soldado, desci a terra de Cabo Verde. Soldado, soldado, soldado, desci a terra de Cabo Verde. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho pra Santo Tomé. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho pra Santo Tomé. Soldado, soldado, soldado, desci a terra de Cabo Verde. Soldado, soldado, soldado, desci a terra de Cabo Verde. Thank you. vida. Quem mostrar foi esse caminho longe, quem mostrar foi esse caminho longe, esse caminho pra Santo André. Quem mostrar foi esse caminho longe, quem mostrar foi esse caminho longe, esse caminho pra Santo André. Saudade, saudade, saudade, saudade, saudade, saudade, saudade, saudade, saudade, desce minha terra, Cabo Verde. Saudade, saudade, saudade, saudade, saudade, saudade, saudade, senta a servir para levar. Mata a servir para transportar. Caminho longe, separação e sofrimento. Minha amor para vos, oi partida, vou levar, vou te tornar trazer. Senta a servir para levar. Mata a servir para transportar. Caminho longe, separação e sofrimento. E amor para bom, vai partida. Vou levar, vou te tornar trazer. Tenho que votar com o canal 2. fora e já vou de pendura. Telefone já toca, já me E agora, estimados ouvintes, é tempo de notícias. Ora, nem mais, tempo de notícias, que vamos começar por Portugal-Brasil e pelo futebol. Portugal perdeu esta madrugada com o Brasil na final do Mundial de Sub-20 que se realizou na Colômbia. 20 anos depois, ainda que com cenários muito diferentes, Portugal e Brasil voltaram a encontrar-se. Na altura, em 1991, a equipa portuguesa saiu vencedora, mas isso não aconteceu hoje. Ou melhor, sim, esta madrugada, não é? Em 2011, 20 anos depois, Portugal perdeu na fase de prolongamento por 3 bolas a 2 com um golo de Oscar. Aliás, com o terceiro golo de Oscar, que foi o homem do jogo ao marcar os 3 tentos da seleção brasileira de sub-20. Um jogo em Portugal começou a perder, conseguiu dar a volta ao resultado, mas aos 78 minutos, Oscar, que já havia marcado aos 4, conseguiu restabelecer a igualdade com o gol, se foi para o prolongamento. Jogadores que haviam entrado mais tarde no campo ainda conseguiram dar algum espetáculo, mas já muito pouco. Cada parte de Portugal, cada parte do Brasil. Foi um jogo muito equilibrado, com os brasileiros a serem mais felizes. São eles os campeões do Mundial Sub-20 de 2011. E vai daqui, de Vila Nova de Gaia, cidade de Portugal, do Distrito do Porto, as nossas felicitações por esta conquista. Informo também que na Guiné-Bissau está a dar-se uma espécie de revolução. E tudo porque o país quer criar municípios. Até agora, a organização territorial da Guiné-Bissau está feita de uma outra forma. Neste momento há 38 setores identificados, mas há, sobretudo no interior do país, muito para descobrir. Ora, o governo guineense conseguiu pela primeira vez, desde a história, desde sempre, conseguiu reunir estas entidades, os chamados régulos, que, portanto, tomam conta de áreas muito definidas. Há, portanto, praticamente todos os régulos, ainda eram 117, praticamente todos compareceram à chamada do governo guineense. O governo guineense que praticamente não tem intervenção nestas áreas e que agora quer chegar a estas áreas, ou seja, ao interior do país, o que permitirá também uma outra evolução em termos qualitativos de vida. Ora, alguns dos régulos não compareceram, mas clarificaram que o motivo foi a dificuldade de transporte. Ora, os régulos são nem mais nem menos do que uma espécie de donos de uma certa parte da terra. Ora, 117 régulos, tendo em conta o território abrangente, dará cerca de 308 km² para cada régulo e o total de cerca de 12 mil habitantes por cada régulo, não é? 117 reuniram-se e vão continuar em reuniões com o governo guineense. O governo guineense quer então dividir o país por municípios, peço desculpa, e já querem avançar com eleições autárquicas para o próximo ano de 2012. Esta organização é idêntica à maior parte dos países de expressão portuguesa, mas tem muitas semelhanças, é talvez o país mais próximo, com Portugal, ou seja, a divisão por municípios portanto, do território guineense. Ora, ainda na Guiné-Bissau, o presidente guineense defendeu, na passada terça-feira, dia 16 de agosto, o facto de ser incluída na UEMOA, portanto, que é a União Económica e Monetária do Oeste Africano. Decidiu, aliás, manifestou que a sua opinião, no fundo, que entende que a língua portuguesa deve ser incluída como língua de trabalho nesta UEMOA, a União Europeia, aliás, depois como a União Económica Monetária do Oeste Africano. A ideia e a explicação, aliás, que dá o presidente guineense está relacionada com a presença e a participação da Guiné-Bissau ao longo desde a existência, portanto, da UEMOA. É verdade que já recebeu da própria UEMOA cerca de 44 milhões de francos para a ajuda da evolução do país, mas a Guiné também contribuiu muito para a evolução da UEMOA, que está agora a conhecer novas instalações. Não é nada decidido, não é uma questão ainda que esteja para já oficialmente em cima da mesa, mas é certamente uma questão que o presidente da Guiné-Bissau irá levar a plenária, assim que possível, para esta questão sobre a possibilidade de Portugal, ou melhor, da língua portuguesa, ser incluída como língua de trabalho nesta, ou como mais uma língua de trabalho nesta UEMOA, como disse, a União Económica e Monetária do Oeste Africano. Será mais um passo positivo e evolutivo para a preservação e expansão da língua portuguesa. E já que lhe falo em língua portuguesa, falo-lhe dos jogos da CPLP. Os jogos que, periodicamente, a comunidade portuguesa, aliás, a comunidade de países de língua portuguesa organiza, em 2014 estarão para se realizar em São Tomé e Príncipe, um dos países que acolhe, aliás, o que engloba, peço desculpa, esta CPLP. São Tomé e Príncipe nunca organizou um evento desportivo desta envergadura e, portanto, irá precisar de ajuda. Portugal já se disponibilizou, incluindo alguns dos membros que irão tomar conta dessa comissão de organização deste evento em Portugal, para que possam acompanhar, conhecer e saber como organizar este tipo de eventos. Não são os únicos os portugueses, outros países que também já organizaram estes jogos da CPLP estão também a dar a mão aos santomenses que pela primeira vez vão então organizar este evento. São no mínimo 5 as modalidades que estes jogos da CPLP deverão ter para 2014. O futebol é um dos já mais do que certos, tal como o atletismo, mas outros como o atletismo adaptado e o voleibol poderão também fazer parte do rol de atividades desportivas que irão ser incluídas nestes jogos da comunidade portuguesa, aliás, comunidade de países de língua portuguesa 2014, ou versão 2014, que se irão então realizar em São Tomé e Príncipe. Para finalizar, digo-lhe que, ainda sobre a CPLP, uma reunião dos médicos desta entidade está a causar alguma celeuma. Há uma preocupação que está a causar, de facto, muitas horas de sono a menos para as equipas médicas da CPLP. Tudo porque depois de uma reunião que aconteceu na passada semana, chegou-se à conclusão que um dos maiores problemas dentro da CPLP, isto também a incluir Portugal, está relacionado com as doenças mentais. Claro que o maior foco, naturalmente, é em África, o continente que mais esteve em guerra, mas Brasil, Timor, Laosai e também Portugal não escapam a estas preocupações da CPLP. A equipa de médicos que se reuniu na passada semana está preocupada porque não sabe como agir perante esta situação. Mais do que não saber como agir, precisará da ajuda dos governos, que nem sempre têm disponibilidade ou dedicação suficiente para agir. Atualmente, a doença mental é, então, uma das maiores preocupações em termos de saúde da comunidade de países de língua portuguesa. Recordemos que alguns dos países estiveram em guerra décadas. Aliás, isso aconteceu, por exemplo, em Angola, que esteve em guerra com Portugal também, entre 1961 a 1974. Outros países também estiveram em guerra e até por mais tempo. Aliás, Angola continuou também em guerra até 2002, até à morte de Jonas Savimbi. Um dos países que apresenta uma evolução bastante positiva é Moçambique, que está aos poucos a recuperar as condições de vida, mas acima de tudo tem conseguido manter, portanto, esta distância em relação aos números gerais e à média do número de doentes mentais que existem no espaço da CPLP. Preocupações que esperemos daqui a uns poucos de anos sejam coisas do passado. Estão dados os 5 notícias, as 5 notícias mais importantes da semana nesta edição das Expressões da Lusofonia. Vamos agora ficar com mais 4 músicas seguindo nesta edição de hoje, de 21 de agosto de 2011. Vamos ficar com Incondicional, faixa título do álbum de Il do Lobo, para conferir também Lady, a música de Tó Semedo. Não Te Quero Mais é o tema de Bruna, o Meu Lado Kizomba versão, aliás, o Meu Lado Kizomba, álbum de 2011. Da cantora africana Bruna, que nos traz então este Não Te Quero Mais. Vamos depois para um breve intervalo, é verdade, e eu já não ia para intervalo porque estava aqui a fazer mal aqui umas pequenas contas, mas agora que vi este nome, porque tenho aqui a lista das músicas à minha frente e agora tenho aqui este nome, já ia sem querer induzir aqui o ouvinte em erro e ainda iria voltar e já não iríamos voltar, enfim. Bom, vamos para um breve intervalo e eu quero então dizer aqui quais os nomes das músicas que vamos ouvir. Recordando então Incondicional, tema de Il do Lobo, Lady, de Tó Semedo, Bruna, Não Te Quero Mais e ainda Coatelá, uma relíquia de STC, um género de São Tomé e Príncipe, que nós aqui vamos nos recordar então. Ora, são estas as próximas quatro músicas que vão fechar esta primeira parte das nossas expressões da lusofonia desta tarde de domingo. Vamos depois voltar com música portuguesa, mas com uma particularidade. Nenhum destes intérpretes da segunda parte reside em Portugal. Ou melhor, alguns residem, mas estão cá muito poucas vezes. Menos do que aquelas que estão lá fora. Vamos à música então. Incondicional. Tema de Ildo Lobo. Se boca creme, mesmo assim, um creme se me. Vou é quem a estrela guia, creio vinha pensar. Vou é quem a razão de viver. Se boca creme, um creme. E boga creme, mesmo assim, um creme se me. Boa é quem a estrela guia, crede eu minha pensar. Boa é quem a razão de viver. Já crevo na minha pensamento, de coração, de corpo inteiro. Por tudo força de minha ser, bem ser de meu ou total quem, cai importância para bobei, linanha peito no outro lei, crioula boa que minha luz, zela para boa felicidade, que tudo minha razão viver. Creio na minha pensamento, de coração, de corpo inteiro, por tudo força de minha ser. Bem ser de meu ou do talhei, cai importância para mover. Li na minha peito, no outro lei, crioula boa que minha luz, zela para felicidade. Que tudo minha razão de viver. Nem se boga creme, se boga creme, mesmo assim um creme feliz. Alimentando com boa alegria, sorrisos de bom rosto, que tá dando força para viver. Nem se boga creme, se boga creme, mesmo assim um creme feliz. Alimenta-me que boa alegria, sorriso de vovô, é que tá dando força pra me viver. Pensamento de coração, de corpo inteiro, por tudo força de minha ser. Bem ser de meu ou do talguém, cai importância para o bem. Linanha peito no outro lei, crioula boa que minha luz, zela para boa felicidade. E tudo minha razão de viver. crer. Se boga crer, mesmo assim, crepsime. Vou é quem a estrela guia, crete vinha pensar. Vou é quem a razão de viver, nem se boga crer. Se boga crer, mesmo assim, crepe feliz. Alimentam que boa alegria, sorriso de bom rosto, e que tá tão força para viver. Já crevo na minha pensamento, de coração, de corpo inteiro, com tudo força de minha ser. Bem ser de meu outro alguém, que importância para o bem. Li na minha peito no play, crioula boa que minha luz, zela para felicidade e tudo minha razão de viver. Nem se boca crer. Thank you. sintonia com o canal 2. Oi, Bruno, então, estás fixe? Oi, cara, tudo bem? Então, que voz é essa? Estás triste? Já sabes o que é que é? Mas quando é que tu vais decidir? Como é que gostas de mim? Não sei, cara. A única coisa que eu sei é que ninguém me vai amar comigo. Yeah. do pé com a sé. Fala, mãe, com a mão do pé com a sé. Fala, mãe, com a mão do pé com a sé. Fala, mãe, com a mão do pé com a sé. Fala, mãe, com a mão do pé com a sé. Fala, mãe, com a mão do pé com a sé. Se desse sorte, só dá boa vez. Quando se desse sorte, só dá boa vez. Quando se desse sorte, só dá boa vez. Quando se desse sorte, só dá boa vez. De tempo lá, lá basta flama, vixe no sol satagem. Quase sofre mais da légua, lá valendo do chamole pobre. Vini modo custo, só de menu com desejo. O bicho na moliva, já já é. Conta com a dívida de sala nossa de. E que te devo lá, lá basta plama, destino só satagem. Só pé mais a légua, lá vale nir o chamole cópia. Com a vida de modo custo, só demendo com mensagem. Vixe na moliva, já já me. Fica conta com a dívida de sala nossa. Yeah! Segura, por favor, não? Ha ha ha!

Ai, que coisa mais bonita. Vamos cantar e dançar no conjunto Coimbra. Ai, ai, ai, ai, que coisa mais bonita. Vamos cantar e dançar com o conjunto Coimbra. O Gastão toca a guitarra, Dúlio vai a cantar, e Tonho com o acordeão faz toda a gente dançar. Ai, ai, ai, ai, que coisa mais bonita. Vamos cantar e dançar no conjunto Coimbra. Ai, ai, ai, ai, que coisa mais bonita. Vamos cantar e dançar no conjunto Coimbra. A madrugada lá vem, detrás da serra, que graça tem. A madrugada lá vem, detrás da serra, que graça tem. A dar abraços e dar beijinhos, fazer carinhos a quem quer bem. A dar abraços e dar beijinhos, fazer carinhos a quem quer bem. Ai, quem quer bem, dorme na rua, ou aí à porta do seu amor. Ai, quem quer bem, dorme na rua, ou aí à porta do seu amor. O aí das pedras faz cabeceira, o aí das estrelas faz cobertor. O aí das pedras faz cabeceira, o aí das estrelas faz cobertor. Resineiro engraçado, engraçado no falar. Resineiro engraçado, engraçado no falar. Oi, oh, ai, eu vou ir à terra dele. Oi, oh, ai, se ele me quiser levar. Oi, oh, ai, eu vou ir à terra dele. Oi, oh, ai, se ele me quiser levar. Já tenho papel e tinta, caneta e mata borracha. Já tenho papel e tinta, caneta e mata borracha. Oi, oh, ai, pra escrever o resineiro. Oi, oh, ai, que eu trago no coração. Oi, oh, ai, pra escrever ao resineiro. Oi, oh, ai, que eu trago no coração. Resineiro é casado e tem mulher. Resineiro é casado e tem mulher. Oi, oh, ai, vou escrever ao resineiro. Oi, oh, ai, quantas vezes eu quiser. Oi, oh, ai, vou escrever ao resineiro. Oi, oh, ai, quantas vezes eu quiser. A oliveira da serra, o vento leva a flor. A oliveira da serra, o vento leva a flor. Oi, oh, ai, sou a mim, ninguém me leva. Oi, oh, ai, pra junto do meu amor. Oi, oh, ai, sou a mim, ninguém me leva. Oi, oh, ai, pra junto do meu amor. A oliveira da serra, caiu a folha pra chão. A oliveira da serra, caiu a folha pra chão. Oi, oh, ai, por causa de ti, menina. Oi, oh, ai, perdi o meu coração. Oi, oh, ai, por causa de ti, menina. Oi, oh, ah, perdi o meu coração. Oh, Laurindinha, vem à janela. Oh, Laurindinha, vem à janela. Ver o teu amor, ai, ai, ai, que ele vai pra guerra. Ver o teu amor, ai, ai, ai, que ele vai pra guerra. Se ele vai pra guerra, deixa-lo ir. Se ele vai pra guerra, deixa-lo ir. Ele é rapaz novo, ai, ai, ai, ele torna a vir. Ele é rapaz novo, ai, ai, ai, ele torna a vir. Ele torna a vir, se Deus quiser. Ele torna a vir, se Deus quiser. Ele vem a tempo, ai, ai, ai, de arranjar mulher. Ele vem a tempo, ai, ai, ai, de arranjar mulher. Thank you. Nica, tia Nica, tia Nica da Fuseta. A quem deixaria ela a barra de saia preta? A barra de saia preta, a barra de cachenê. Tia Nica, tia Nica, tia Nica de Lolé. Olé, olá, esta moda não está marra. Olá, olé, tia Nica de Lolé. Olé, olá, esta moda não está marra. Olá, olé, tia Nica de Lolé. Ai, ai, ai, ai, que coisa mais bonita. Vamos cantar e dançar com o conjunto Coimbra. Ai, ai, ai, ai, que coisa mais bonita. Vamos cantar e dançar com o conjunto Coimbra. O Gastão toca a guitarra, Dúlio vai a cantar. E Tônio com o acordeão faz toda a gente dançar. Ai, ai, ai, ai, que coisa mais bonita. Vamos cantar e dançar com o conjunto Coimbra. Ai, ai, ai, ai, que coisa mais bonita. Vamos cantar e dançar com o conjunto Coimbra. Estamos de volta, estimados ouvintes. Bem-vindos à segunda parte do nosso Expressões da Lusofonia. Grupo Coimbra, com a sua Rapsódia, abriram a segunda parte deste espaço radiofónico que todos os domingos se destina a trazer-lhe música de expressão portuguesa e também algumas notícias, neste caso as 5 mais importantes da semana. Vamos começar com o fado e com a cantora portuguesa que reside nos Estados Unidos da América, fadista, de alma e coração, lançou o álbum de estreia em 2003. Catarina Avelar traz-nos Foi Deus. Vamos também ficar com o fado Rainha, do cantor que reside em Portugal, mas passa muito tempo no estrangeiro, Graciano Saga. Logo depois vamos ficar com dois residentes nos Estados Unidos da América, David Loureiro, com A Matança, e Jacques Sebastião, com As Mulheres. São as próximas 4 músicas, e são aquelas que vão abrir, digamos assim, depois do Grupo Coimbra, a segunda parte do nosso Expressões da Lusofonia. Luz ao firmamento e deu azul. rouxinol, pôs no campo o alecrim, deu as flores à primavera. Ai, e deu-me esta voz a mim. Deu as flores à primavera. Ai, e deu-me esta voz a copos com torresmos e tocinho. volta prepara a matança do porquinho. A se é pra alguém no canto, coitado por ver tanto está voando sozinho. Num continente e nos Açores, Madeira e também por igual. Em dezembro e janeiro, aqui no estrangeiro, é terceira a Portugal. Ninguém se cansa de festejar uma matança para brindar. Brindar os lumes e ao porquinho e tomar uns copos com torresmos e docinho. Ninguém se cansa de festejar uma matança para brindar. Brindar a dos donos e ao porquinho e tomar uns copos com torresmos e docinho. Quando se chega dezembro, já começa o cheirinho. Deixa todas as refogadas, cozinhas recheadas, a matança do porquinho. Nas mesas já com verdura, petiscos e um bom vinho. E lá dentro das panelas, torresmos e morcelas do nosso porquinho. Ninguém se cansa de festejar uma matança para brindar. Brindar aos donos e ao porquinho, tomar uns copos com torresmos e tocinho. Ninguém se cansa de festejar uma matança para brindar. Brindar aos donos e ao porquinho, tomar uns copos com torresmos e tocinho. Ninguém se cansa de festejar uma matança para brindar. Brindar aos donos e ao porquinho, tomar uns copos com torresmos e tocinho. Ninguém se cansa de festejar uma matança para brindar. Brindar aos donos e ao porquinho, tomar uns copos com torresmos e tocinho. Ninguém se cansa de festejar. Há quem diga que as mulheres são todas elas iguais. São todas elas iguais. Pois eu digo que é mentira, elas nem são parciais. Umas querem mais ou menos, outras nunca é demais. Andam sempre no queixume e nunca estão satisfeitas. E nunca estão satisfeitas. E não perdem o costume de andarem sempre às espreitas. E o homem tem que andar sempre nas linhas direitas. Há muita gente que diz que as mulheres são mimosas. Que as mulheres são mimosas e têm bom coração, que são as santas bondosas. Mas eu só gosto de santas quando elas são milagrosas. Há quem diga que elas são muitas delas rabugentas. Muitas delas rabugentas. Eu para mim acho que não. Elas são mesmo ciumentas. Tu não vês muito nas vistas, senão depois te apoquentas. Podem parecer teimosas, mas são muito queridinhas. Mas são muito queridinhas. Quando é chegada a hora, ficam logo tão mansinhas. E se a lua está de fora, ainda são mais meiguinhas. fazia tudo o que queria. Fazia tudo o que queria. E quando a mulher falava, era conversa vazia. Agora é tudo ao contrário, o homem até mentia. Não podemos viver sós, não podemos viver sós, precisamos sempre delas. Precisamos sempre delas. O que seria de nós sem essas lindas donzelas? Quando o homem vem se arrasca, quem nos acorde são elas. Mas diga lá quem disser, mas diga lá quem disser, tudo isso é uma treta. Tudo isso é uma treta. Mas se não fosse a mulher, estava o homem numa neta, ou então num escritório a bater letra por letra. Jacques Sebastião, acabamos de ouvir então o tema Ai, as Mulheres. Vamos chegando ao final de mais umas expressões da lusofonia e é tempo de me despedir enviando-lhe desde Vila Nova de Gaia, lindíssima cidade do meu encontro, um forte abraço. Vamos ficar com os Sigur, os Senhores Penicos. É como se chama a música cantada aqui por José Ribeiro, mais um residente nos Estados Unidos, um país que tem uma forte presença portuguesa lá. Vamos também ficar com o Jorge Ferreira, este que tem residência em Portugal, mas passa mais tempo lá fora do que cá. A Chupeta é a música que foi gravada no ano de 2001 e, aliás, também dá nome ao álbum. Vamos ficar também com os Amigos de Rabo de Peixe e a Desgarrada. São então as três músicas que vão fechar esta edição de hoje do programa Expressões da Lusofonia. Resta-me enviar-lhe então mais um abraço desde Vila Nova de Gaia, deixando-lhe a promessa de que, salvo algum imprevisto naturalmente, vamos voltar neste próximo domingo, dia 28 de agosto. Fique bem, tenha uma boa tarde na companhia do Canal 2 da Rádio Interweb. Até para a semana. É bom que ninguém se esqueça que o respeito vem primeiro. Que o respeito vem primeiro. E não percam a cabeça na ilusão do dinheiro. Para aqueles que eram pobres, sem possuir o vintém, já se tornaram tão nobres que já não conhecem ninguém. Com meia dúzia de tostões, antes eram uns penicos, mas agora são sifões. Eu não condeno a riqueza, nem quem trabalha por ela, mas há quem nasce na pobreza e depois se esquece dela. Esses penicos da outrora, esses penicos da outrora, eram penicos sem asa. Eram penicos sem asa, antes mijavam por fora, mas agora mijam por casa. Vão comprando apartamentos e os bancos emprestam dinheiro. Antes não tinham de trete, mas agora já têm chuveiro. Um homem para ser um homem, não se esquece de onde vem. Não se esquece de onde vem. E não desliga a família só por causa de um vintém. A família está primeiro, isto é uma pura verdade. Não se nasce do dinheiro, nascemos da humanidade. haver compreensão, tem que haver compreensão para que ninguém se zangue. Para que ninguém se zangue, parece até que não são famílias do mesmo sangue. É importante saber que amar deve ser assim, por isso até morrer é de amar os meus sem fim. Sei que me vão criticar, sei que me vão criticar, podem falar que eu aceito, podem falar que eu aceito, tive que desabafar o que sentia no peito. E muitos vão concordar, esses que estão do meu lado, e aquele que não gostar é mais um que está culpado. Aqui vão mais umas quadras, feitas à minha vontade, que servem de desabafo e falam muita verdade. Para todos os pequeninos, para todos os pequeninos, em que a vida é um vai-vem. A vida é um vai-vem, e para todos os velhinhos eu vos saúdo também, para todos os benfeitores, a graça da Virgem Mãe. Para aquele trabalhador, para aquele trabalhador que labuta dia a dia, ganhando pão com suor, por vezes numa agonia. Que Deus te ajude, meu velho, e seja sempre teu guia. Pior é quem se magoa, pior é quem se magoa, fingidos nos deram jeito. Fingidos nos certos jeitos, coitados vão de bengala, sofrendo muitos efeitos, e muitos que já receberam até já andam direitos. E agora para as más línguas, agora para as más línguas, que eu me expresso e não minto. Já canto a vosso respeito para dizer o que eu sinto, mas recomendo apertar com segurança o seu cinto. Falais, falais e não paras, falais, falais e não paras, e muito queres saber. E a vossa comida vem do ouvir e dizer. A respeito de falar, a respeito de falar, essas más línguas de espora. pararem de chupar nessa chupeta de agora. E coitado de quem as ouve, coitado de quem as ouve, e eu muito já engoli, e eu muito já engoli, mas mais coitado é quem fala sem primeiro olhar para si. Essas más línguas do mundo são cegos que andam para aí. E ainda vão à igreja, ainda vão à igreja e tomam a comunhão. E tomam a comunhão e logo depois da missa lavam juntinhos então, falando mal de uns e de outros, longe de terem razão, afirmam o que não sabem e julgam-se gente cristã. Que anda na rua a ver quem lhe dá ouvido. Desculpai meu desabafo, desculpai meu desabafo, eu canto assim, não me enerve. Eu canto assim, não me enerve, é algo que sai de mim. Que se reserve, mas se acham que isto é sapato, pois este serve a quem serve. Desculpai a brincadeira, se eu alguém ofendi, desculpai a brincadeira. Desculpai a brincadeira, são simplesmente cantigas que até levantam poeira. Mais uma vez desculpai e adeus até à primeira. A todos um forte abraço cá deste amigo Ferreira. São Miguel adorado, oh minha terra querida, meu São Miguel adorado, raiz da minha vida, és o meu berço dourado, raiz da minha vida, és o meu berço dourado. Já passado, ai como eu me lembro tanto desse tempo já passado, em que o Espírito Santo era sempre desejado, em que o Espírito Santo era sempre desejado. Ai como isso é recordando das novilhas dos Açores, ai como isso é recordando das novilhas dos Açores. aquele povo bailando, o baile dos pescadores, aquele povo bailando, o baile dos pescadores. Só dizias as neiras, só criavas confusão. Com as nossas brincadeiras, assim passava o serão. Com as nossas brincadeiras, assim passava o serão. Tenho alegrias imensas, para o velho e para o novo. Tenho alegrias imensas, para o velho e para o novo. Lembrando as nossas despensas da sementoria do povo. Lembrando as nossas despensas da sementoria do povo. Tantas vezes a cantar de frente a frente, eu me lembro tantas vezes a cantar de frente a frente, com aqueles camponeses que vinham cantar com a gente, com aqueles camponeses que vinham cantar com a gente. O som do acordeão e o eco das cantigas, o som do acordeão e o eco das cantigas enchia o coração de todas as raparigas. Enchia o coração de todas as raparigas. Voz não finda, mulher de sol e de lua, essa tua voz não finda, mulher de sol e de lua, tu tinhas a voz mais linda, a melhor da tua rua, tu tinhas a voz mais linda, a melhor da tua rua. Grandes tempos de alegria, de uma vida desejada, grandes tempos de alegria. De uma vida desejada, tanta hora se perdia a cantar à desgarrada, tanta hora se perdia a cantar à desgarrada. Tenho a lembrança do tempo que me divertia. dia. E quando eu era criança, as cantigas que fazia. E quando eu era criança, as cantigas que fazia. É da mesma forma faço, me despeço por igual. É da mesma forma faço, me despeço por igual. E de mim vai um abraço à minha terra natal. E de mim vai um abraço à minha terra natal.